Game Track Podcast. Esse episódio de número 63, olha só que maravilha. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e meu RPG favorito é aquele anti-tanque. Eu não entendi a referência, mas beleza. Também não. Eu sou caralho, bem. Gente, a arma, porra. Ah, tá. Missa, que pariu, vai tomar no cu. Ah, filho, deu um tapa de relógio. Ah, nossa. Ah, leque, não, brincadeira. Ah, eu que não curto FPS, sei isso, que vergonha. Eu sou Eric Seca e eu queria uma jaqueta igual a do Spawn. Qual delas? A normal ou a de dança? A normal, aquela com os pelos no pescoço, mas eu nunca tive uma. Eu tenho a resposta perfeita, velho. Eu sou Javabok e eu tenho uma jaqueta do Spawn. Sim! Seu cosplay de meia tigela. Eu tenho. Cosplay Zildo, nervoso ali, cara. Ó, velho, o melhor é o Irvine com barriga de chope. Nossa, cara. Poucos vão entender. Você vai postar? Eu quero ver. Aqui é o Juninho e eu já tentei fazer 1000 barras igual ao Zéu. Fiz 3. Que merda, velho. Aqui é o Wesley Pires. Enfim, o protagonista sorriu no final do jogo. Só no final. Mas é que no 7 ninguém tinha boca, né? Exatamente por causa disso. Eu vou te dizer que depois que eu li a teoria lá do Skull tá morto, eu não acredito mais em Final Fantasy VIII direito. Dá pra gente parlar um pouco disso no meio. Definitivamente eu não acredito mais em Final Fantasy. Então, galera, vamos aqui dar continuidade ao Game Track número 48, do qual falamos a respeito de Final Fantasy VII, e agora vamos falar a respeito de Final Fantasy VIII, né? Esse segundo jogo lançado para a plataforma de PlayStation, a gente vai falar mais no cast aqui, então vamos lá para a leitura de e-mails e já retornamos, né? Recadinhos da paróquia. De meios! Caraca! Ao som de Blur! E aí, galera, como são vocês? Bem-vindos aos comentários. Olha só que maravilha. E aí, Excel, tudo bem, cara? Beleza, senhor. Beleza, senhor. Deu uma travadinha no áudio, mas... E aí, Excel, estamos começando aqui a leitura de e-mails, então vamos aqui passar alguns recadinhos, não é verdade? Isso aí, galera. Olha só, temos muitos recadinhos bacanas hoje. Temos, inicialmente, o resultado do nosso Versus com o Fernando e o Rubens, não é isso? Isso, Game Track número 62, playlist Versus, né, que a gente fez um teste e o pessoal curtiu, né? Gostou, bastante comentário lá, falando bem. A gente gostou muito de gravar esse formato e foi legal ver um feedback positivo da galera, né? Sim, isso é muito bom. Todo mundo que comentou, e foram muitos comentários, foram todos positivos e isso animou a gente pra caramba. É muito bacana ver quando tem um feedback bom, assim, tipo, é um programa, assim, digamos, ele é fácil de gravar, mas ele requer um pouco, tipo, que todo mundo esteja naquele clima, naquele ambiente bom, né? E foi muito legal, agradecer aí o Rubens e o Fernando, e aproveitar, vamos dar o resultado já? Vamos! Rubens, tambores! Quem ganhou esse Versus, pra mostrar que não tem nepotismo aqui no Level Mais, foi o Fernando. Fernando com 2 votos a 1. E entre pontos dados, foi o Zabuza que ganhou de mim, porque ele acertou 2 dos rounds que a galera curtiu mais, e eu acertei apenas 1, olha só. É, no segundo round, foi unânime a vitória da música do Command Shepard. É muito tesão aquela música, cara, daquela banda. Tipo, é uma banda zoada de YouTube, assim, que faz várias versões, até uma versão que eu adoro, que é Gordon Freeman Save My Life lá, que é muito bom, cara. Ouso dizer que se o Rubens não tivesse escolhido essa música tão boa, ele tinha perdido 3-0. Eu vou dar um puxão de orelha aqui. A música do Fernando nessa, no segundo round foi muito fraquinha, cara. É muito hip hop, assim, pra galera que é gamer assim, em geral. Hip hop é um. O pessoal coloca o pé muito atrás. Só Jet Set Radio lá que foi mais aceita, né? Porque a galera já curte. É, eu vou ter que concordar com você nesse quesito. Bom, então, só falar aqui dos comentários, né? O pessoal curtiu bastante, falou das músicas, falou que algumas se encaixaram, outras não. Então, se você quer saber o que deu de feedback, acessa lá o post do Game Track número 62, né? E vou passar aqui outro recadinho importante aqui, que em relação para quem ouve podcast a partir de dispositivos da Apple, né? Exatamente, galera. Se você ouve o nosso podcast pelo iTunes, baixando ele, assina o nosso podcast lá no iTunes direto. Sim. Classifica o podcast se puder, né? Não, vocês têm obrigação, brincadeira. Obrigação moral de classificar o nosso podcast. Não, galera, já que você já assina por lá, classifica o podcast, entendeu? Você não vai gastar quase nada de tempo. E ajuda para caralho pra gente. Pra gente, assim, vai fazer uma diferença total, sabe? Vai ser muito foda pra nós. Então, se puderem ajudar... Isso também vale pro outro podcast que nós temos aqui, pra quem não conhece, o Papo de Noob, né? Eles também têm o feed, digamos assim, tipo, o link do... Peraí. Os caras são tão noobs que a gente que tem que instruir os... Papo de noob, cara, mas enfim. Não, assine os dois iTunes dos dois podcasts, né? E também os classifiques lá. É, aproveitando aqui também, deixar um recado aqui pra vocês assinarem o canal do Level Mais. Tem bastante novidade lá, pelo menos duas atrações por semana, por enquanto. Tá pra vir mais coisa aí. Então, duas atrações por semana, sendo elas o Jogatina Plus, que tá aí semanalmente. E a cada 15 dias tem o Fundo do Console do Madruga Jackson. E agora eu tô colocando coisa nova lá do material de um jogo que vocês já sabem que eu tô jogando pra caralho, né? Que é o Awesome Nauts. Que é os vídeos do Incrível Nauts, né? Que tá vídeos da gente falando de build, jogando. É, o Zabs agora quase não joga Awesome Nauts, né? Nunca falou no jogo. Sim. Mas enfim, vamos lá dar o feedback do podcast que tá aqui pra ler o e-mail e comentário, né? Exatamente. Qual foi esse podcast mesmo, cara? Esse foi o podcast número... 61? 61, olha só, o Zabs é sempre mais atento aos números do que eu, né? Sim. Eu sou muito desatenta. A gente falou sobre os jogos e fliperamas, parte 1, cara, relaxa. A galera falou, vocês não falaram de tal coisa. Calma, cara. Cara, se vocês forem levar em consideração o número de fliperamas que existem, jogos de fliperama, e o número que a gente não falou praticamente sobre nada. Sim, então, cara. Então, não se preocupem com isso. A gente terminou contando um pouco da experiência pessoal mesmo, os jogos que a gente teve mais contato, o que a gente gostava mais de jogar, mais no intuito de mostrar pra vocês o que a gente gosta e querer saber de vocês também o que vocês gostavam. Não no sentido de esse aqui era muito melhor que aquele. Não, isso aí, até porque a gente fez baseado no gosto pessoal mesmo da gente. Bom, você leu aí o primeiro e-mail que foi enviado por um rapaz da equipe? Eu me recuso a ler porque ele foi enviado pelo rapaz da equipe. Eu quero que ele se for. Mentira. O primeiro e-mail foi mandado pelo Fedaikin, olha só. A gente tá tão carente de e-mail, galera, que vocês não mandam e-mail pra gente, que a gente tá lendo e-mail da própria equipe pra gente não se sentir sozinho, tá vendo como é que é triste? Envia e-mail pra gente, galera. Ele fala assim, fala, seus lindos, tudo de boas com os senhores? Por aqui, tudo de boas. Fliperama era o formador de caráter de todo gamer da geração dos anos 90. Os melhores eram os de boteco. E como o Madruga falou, todo dono de boteco tinha dois monumentos. Uma máquina com algum jogo de luta, geralmente SNK, e os tubos bêbados que batem ponto. Os que eram um console ligado a um terminal só eram legais para irritar alguém, tirando da tomada daquela bodega. Era diversão garantida ver as veias saltando no pescoço das pessoas. As veias saltando. Tem algumas experiências bacanas, outras nem tanto. Tive um vácuo dos fliperamas de 97 até 2000, mais ou menos. Depois jogava uma vez ou outra. Meus preferidos eram Time Crisis. No próximo parágrafo, conta uma história. Olha só, já vai ficar grande demais. Spoiler! Mesmo. Virtua Cop 2, nunca vi um. Nem eu vi um, cara. Eu acho que não existia um. Então encarava o 2 pelo fato do multiplayer. E alguns simuladores. Quanto à história que tinha pra contar, nosso querido Madruga já destruiu um jogo em que eu estava longe a beça no Time Crisis e eu estava sem grana pra outra ficha. Filho de uma cadela caolha. Ele falou que ama a mãe do Madruga. Pra compensar, fui lá e esmerdelhei o Marvel vs. Capcom que ele estava jogando. Muito bom, Fadaikin, assim. Pessoa não vingativa, você tem que ceder a outra face, né? É, sim, sim. Os Daytonas foram os que eu mais joguei como simuladores. Com simuladores é sacanagem, só cadeira mesmo, né? Aí ele continua. Acho que o que mais joguei foi o Daytona USA mesmo. Bom, beijo na bunda de todas. De todas, ele falou. De todas? Vixe. Então, obrigado, Fedaikin, pelo e-mail. Se você quer mandar e-mail pra nós, é simples. É só enviar para gametrack@levelmais.com. Vou finalizar aqui com um último comentário que eu selecionei, que foi do Rubens. E galera, na boa, não fica com vergonha de mandar e-mail, sério mesmo. A gente adora, cara, você não tem noção, a gente quase goza aqui, vamos lá. Sacanagem. Bom, então eu vou ler o comentário aqui do Rubens. Ele diz assim que minha primeira experiência com fliperama, que eu me lembro, era um que tinha na esquina perto da casa da minha avó. Eu ia lá com meu primo e jogávamos nada mais nada menos que Double Dragon. Maldito a bobo, sempre levando as fichas todas as vezes. Nunca consegui fechar aquele jogo, né? Ele diz assim que naquela época ele tinha de 7 a 9 anos, né? Cara, 7 a 9 anos é muito... Hoje em dia os pesados a gente fecha, mas cara, naquela época eu não lembrava de fechar um jogo fliperama com 7, até uns 12 anos assim. O que você acha? Ah, cara. Bom, então é isso. Vamos ficar por aqui, né, Excel? Vamos ficando por aqui, galera. Continuem mandando seus comentários. Lembrem de assinar tudo que a gente falou. Lembrem de classificar nosso podcast no iTunes, por favor, galera. Vai ser um favor. Muito importante. A gente vai ficar enchendo o saco e até conseguir um bom destaque lá. É a única coisa que a gente pede, cara. Exatamente. Dentro em breve a gente volta com outro verso, já que vocês gostaram tanto, né? Sim, sim. Eu vou dizer que o verso vai voltar no 66, cara. Olha! Porque vou dar spoiler já. Eu tô intrometido hoje. Vou dar spoiler que o próximo podcast vai ser um especial relacionado ao Nintendo 64, já que é o episódio 64, né? Opa, opa, opa! E como de preste. Olha só. E como de praxe. De preste é foda, hein? Como de praxe, o episódio de final 5 vai ser sobre um compositor. Olha só, a gente vai estar aí pra falar sobre ele em breve também. Então fiquem atentos aí às novidades do Game Track. Então é isso, Excel. Terminamos por aqui? Terminamos por aqui, Zabuzeta. Curtam o cast depois. Lembrem de deixar seus comentários, queridos. É isso aí, curta lá. Cast vai começar. E-mails, vamos começar falando a respeito desse joguito maravilhoso, até pra mim assim, porque eu gosto muito da abertura dele. Eu assisti algumas vezes a abertura dele no YouTube, claro que eu não joguei, obviamente Zabuza nunca jogou Final Fantasy na vida. Isso é uma lamentação pra muitos participantes aqui e já vamos falar. Ainda até me pergunta, acho que da próxima vez que a gente for fazer um cast sobre Final Fantasy vai estar o Wesley Pires e o Javan apresentando, eu vou estar fora tipo, de Meu voto, brincadeira. Não, sério, eu tô pensando seriamente em fazer isso e deixar vocês gravando e depois eu edito. Eu não sou um porro. Tem que ficar, cara. Tem que ter alguém curioso pra saber. Não, tem que ter assim, olha que legal. Então, cara, tem que ter orelha que eu fala falei assim, curioso, não falso. Sério? Olha. Ai, ai, Zé da Graça. Vamos lá. Bom, vamos falar a respeito aqui já do jogo, né, que foi lançado em 99 pela Square, obviamente. Foi lançado o segundo jogo lançado simultâneo tanto pra PlayStation 1 e pra PC. E logo depois de muito tempo, em 2003, foi lançado pra PlayStation 3 através da PSN, né? Eu não sei falar muito a respeito da história aqui e também nem a respeito da minha interatividade com o jogo, a experiência. Eu vou pedir já a opinião de vocês, né? Começando aqui com o Javan. PlayStation Final Fantasy 8 é assim, tinha uma locadora, aquela chamada China Games. China Games. E daí assim, a gente alugava todo final de semana, assim, três jogos pelo preço de um, porque a gente, tipo, alugava jogo, assim, desde Mega Drive. Membership, isso. Exatamente, Membership Premium. E daí, a gente sempre alugava assim, os mesmos jogos, só que o jogo que eu mais gostava de alugar, assim, que só eu alugava e ninguém jogava, só eu, era o primeiro disco, era só o primeiro disco do Final Fantasy VIII em japonês, no qual eu nunca passava da parte da torre de rádio do primeiro CD, bem no comecinho. Pelo fato de estar em japonês ou pelo fato... pelo fato, eu sempre morria, mas é que eu também não entendia porra nenhuma, e eu ficava usando GF, GF, GF, e eu só achava legal ficar assistindo os GF. Sacava que você tinha que fugir do robô, né, você ficava lutando até a morte com ele. E outra coisa, é impressionante, por causa que pra você ativar o GF, você tem que entrar no computador, né, e daí, tipo, eu não sei como eu fiz isso em japonês, eu não sei nem como eu ativei, eu equipei os GFs em japonês, eu realmente não lembro. Isso se chama tentativa e erro, cara. No mínimo. Uma hora tá certo. É isso aí. Agora sei fazer direto, né? Pois é. Acho que uma vez eu tava jogando Golden Sun, que é pelo emulador, e tava em japonês, e alguma vez eu consegui fazer uma magia, mas aí eu desisti, sei lá, por quê. Então, mas quando eu sei lá, tinha mais idade, já tinha uns 10 anos, entendi um pouquinho mais inglês, 10, 11 anos, eu comprei uma versão pirata do Final Fantasy VIII e joguei. Só que, coisa assim, tipo, eu não saía do segundo CD, assim, eu ficava masturbando muito o jogo. E, querendo ou não, isso foi tipo, suficiente pra eu entrar na internet, me interessar pela história, ficar vendo foto de personagem, ficar vendo cosplay, essas porras do tipo, e gostando muito. Só quando... Só fui jogar, assim, Final Fantasy de vez, assim, tá, todos os discos, quando saiu na PSN, na realidade. Porque antes disso eu sabia, assim, o básico da história, e daí quando tinha saído o Dissidia também, eu tipo, sabia a história pelo que Dissidia falava, as coisas do tipo. Eu até que demorei bastante pra gostar de verdade de Final Fantasy VIII. Ele é meio difícil de empolgar, principalmente quando o lance da evolução, que não é, tipo, apenas subir de nível e você ganha atributos, é meio complicado. E contigo, Wesley, como que foi a experiência? Rapaz, é tipo, antes de eu jogar mesmo, eu já sabia do jogo por conta, bom, das inúmeras gags que aparecia, até do tanto que o pessoal venerava o Squall pelo jeito dele ser, tipo, tô cagando pra tudo, isso não é meu problema, whatever. Só quero ser um membro da Cid lá, sei lá. Eu só quero ser o mestre Pokémon, não, mentira. aí eu fui jogar depois, foi que nem o Java. Eu primeiro joguei os outros jogos de, tipo, pegar detonado, essas coisas. Aí, eu joguei no PS1, peguei o PS1, vi que não rolava, porque CD arranhado, essas coisas. Aí depois eu joguei no PSP mesmo, através do negócio da PSN, eu joguei. Mesma coisa do Javan. Eu entendia inglês, eu entendia o que fazia, e eu entendia como é que a evolução funcionava, porque que nem eu falei, tem que fazer a porra das junctions, de juntar os GFs junto com seu personagem. Ninguém entendia isso na época. Já comparando com o 7, assim, que você não tinha essa mecânica, né? Era complicado pra você. Cagou precisar. Já de início. Você acha que cagou? Depois você entendeu, você falou, ok, isso é bom. Depois de certa forma, cagou. Pipo tudo, olha, mano. Depois que eu entendi, eu achei uma das melhores mecânicas pra Final Fantasy. Olha só, a polêmica. Pois é, Tanto é que tem, tipo, o lance de muita gente deixa de lutar com o inimigo que dá XP pra lutar com o inimigo que dá só AP, pra você ganhar as habilidades primeiro, aí depois começar a subir, essas coisas. Não, mas tem a grande estratégia, você pega aquelas magias de Earth bem no começo do jogo e, tipo, tudo no Squall você tira, tipo, 3 mil no primeiro CD, daí você consegue, tipo, matar todo mundo de boa. É bem quebrado o jogo, mas eu gosto muito, eu achei muito interessante quando eu entendi o Junction System. Ah, sim, o lance do Draw também, né, que você exatamente. Tem que pegar a magia dos outros. Você é o fazer um nhoink nas magias. Como nhoink? Você é um roubar, tipo? Roubar nhoink. Nunca ouvi esse termo, não, pô? Nhoink sim, mas por isso que eu perguntei, roubar. Eu nunca ouvi esse termo. Cara, em São Paulo, fazer um nhoink significa outra coisa. Isso. E aproveitando você que é de São Paulo, junto com o Juninho, como foi a experiência aí com o Final Fantasy VIII? Cara, Final Fantasy VIII eu conheci no carnaval. Nossa. Assim, por causa do baile, né? Ah, assim, você tava lá na avenida e daí tinha o carro alegórico do Squall. Exato, tinha lá a ideia, assim, fazendo no show. Não, mentira, eu tava na... Fogo. Explico que é mentira. Bom, na verdade eu tava na casa do amigo meu, no carnaval, em outra cidade, assim, na cidade interior de São Paulo aqui. E daí a gente, tipo, era de manhã, assim, né? Obviamente não tinha nada ainda do carnaval rolando. E a gente tava na casa dele e ele ligou o PlayStation e começou a jogar Final Fantasy VIII, né? E assim, eu já tinha visto em revistas e tal, mesmo porque eu acompanhava já Final Fantasy fazia um tempo, já tinha jogado 4, 5, 6, 7, mas nunca tinha pegado 8. E daí eu vi ele jogando e tal, e eu achei muito foda, sabe? Principalmente os gráficos, saca? Porque o 7, ele é bonito e tal, mas, né, perto do 8 não tem comparação, a evolução gráfica é bizarra. O 8 é bem bonito mesmo, pelo que eu tá vendo. Acho que o 7 também quebra um pouquinho por conta dos bonequinhos em SD, que contrasta com os bonecos em dimensão normal na luta. É verdade. Sim, sim, sim. E, enfim, daí eu me apaixonei logo de cara, assim, falei, não, preciso desse jogo, e cheguei, tipo, pro meu primo, né, que obviamente eu não posso jogar, porque eu não podia jogar porque eu não tinha meu Play 1, eu não tinha nenhum Play 1, aliás, nunca tive um Play 1. E deve Hashtag chateado. Fui na casa dele, obriguei ele a comprar e daí... Obrigou, tipo, compre! Compre! Não foi muito difícil, porque ele também curte RPGs e tal, e... Não sei, na verdade, não sei porque a gente nunca tinha pego Final Fantasy VIII. Eu acho que é porque a gente tinha lido que não era muito legal, tava em alguma revista e tal, a gente acabou não indo atrás. Mas daí, enfim, me apaixonei e ele é, com certeza, da geração do PlayStation, ele é o meu Final Fantasy favorito. Prefiro ele ao 7 e ao 9. Massa. Eu tenho que concordar com você. Ele instiga mais você a querer saber dos personagens. Principalmente do lance do Laguna e da viagem atemporal. É, só que, cara, eu não sei, cara, porque eu gosto muito do 9, é muito difícil. Muito bem, o 9 é o meu preferido. Já que o 9 é o seu preferido, e como foi a sua experiência, Juninho? Cara, Fantasy VIII, eu tava babando quando tava saindo, sabe? Eu tava acompanhando ele desde muito tempo antes, vendo tudo que é revista, tava, tinha amigo meu conversando do jogo, tipo, a gente só falava dele. Quando saiu o jogo, eu tava em São Paulo, na casa do meu primo, e a gente foi numa locadora, e eu não lembro o motivo de eu ter perguntado pro cara se ele vendia jogo. Ele falou, a gente vende, acabou de chegar esses aqui. Aí ele tirou o Final Fantasy VIII debaixo da mesa, assim. Não era original. Claro. Aí ele tirou o Final Fantasy VIII debaixo da mesa, eu falei, ah, deve ser o japonês, né? Não, cara, é o americano, chegou hoje. Puta que pariu, seu filho da puta. Aí eu corri pra casa, peguei dinheiro, quando eu voltei, o cara tinha vendido. Nossa, decisão! Caramba. Aí eu conversei com o cara, ele falou, vai chegar mais amanhã. Só que eu já ia embora no mesmo dia, né? Eu fui embora da cidade, deixei o dinheiro com o cara, e ele ficou de me mandar o jogo pelo correio. E passou uns 20 dias, sabe? Eu tava, tipo, eu arrepiava de lembrar do jogo e não consegui jogar, porque eu não tinha chegado ainda. Que ótimo. E eu descobri que o jogo chegou em casa. Aí minha mãe pegou o jogo, guardou no guarda-roupa e não ia me dar até terminar o ano letivo. Nossa! Nossa! A sua mãe é muito sagaz, devo dizer. É, então, é, devo concordar. Ela falou assim, deixa eu dar uma olhada, esse aqui é Crash. Ah, não, Crash é rapidão, ele vai jogar 2 horas aqui. Putz, Final Fantasy, o ano letivo inteiro, adeus. Não manjava que eu abri as caixinhas, que eu vi que tava lacrado ainda, eu abri as caixinhas, troquei os CDs e joguei o jogo inteiro. Olha só, que maroto. Só ficou as caixinhas do fim do ano achando que tava me dando jogo. Muito bom, vou contar pra sua mãe isso. É muito bom como a história do Juninho realmente dá um show na nossa, né? Sim. É que sei lá, tem mais dois pontos de show off, né? Então ganha da gente. É. Passou de ano ainda. Não passou? Aí eu descobri um erro. Ah, sim. Culpa do Final Fantasy VIII. Enfim. Bom, já que vocês comentaram a respeito dos personagens, né? Eu acho que, se comparado com a história do 7, ele tem um pouco mais de... Sei que o 7 tem muito ar de cultura pop, mas o 8 parece que é muito mais. É um pouco mais meloso, é isso mesmo? Cara, a história do 8, ela gira... que nem do 7, o foco do Final Fantasy 7 era salvar o mundo do apocalipse que o Sephiroth estava criando. No 8, o foco da história, assim, do meu ponto de vista, o foco da história é o romance do Skull e da Rinoa, cara. E tudo acontece em volta daquilo, sabe? Exatamente. Sim. É uma trama muito mais pessoal. É. Que depois do Final Fantasy 7, na realidade, ele, tipo... com os jogos que saíram depois, a trama também ficou muito mais pessoal do que era quando você viu o primeiro jogo. Ah, mas isso é outra discussão. Sim. Mas acaba, por exemplo, pelo fato disso, de ser mais pessoal, acaba o Skull sendo um personagem, tipo, mais lembrado que o personagem, por exemplo, do 7. Eu sei que o 7 é foda, porque você lembra muito do personagem, tipo, o Sephiroth, lembra do Lazarento lá do Cloud. Como a gente tinha dito, acho que o Eric também disse, o Final Fantasy 7 o pessoal lembra mais por conta dele ser um paradigma, um divisor de águas. Mas quanto a carisma mesmo, eu também acho que o Squall e os outros, principalmente o Squall e Laguna, esse paradigma, tipo... É um personagem mais bem construído, né, cara? Ele é mais envolvido, sabe? E sabe o que é foda? É o tipo de coisa que você sabe da história. O pessoal não fala uma palavra que o Laguna é pai do Squall, mas você tá tão envolvido que você saca no ato, assim, tanto no minúcia, assim, é fácil, sabe? É muito, é a realidade. Ele é seu pai, já. Filha da Júlia. É, isso. Que não. Tema do Eyes on Me. A Júlia é mãe da Rinoa e o Laguna é mãe do... É pai, não. Mãe. Laguna é pai. Esse cabelo também precisa de uma mãe. Eu também ia falar isso. Opa! Uou! É quem quer pelo de ladinho lá. Não, sem contar os outros também, né? Tipo, o próprio Zel tentando proteger a cidade da mãe dele. Cada um tem o seu pouquinho, assim. Mas pelo que eu li meio por cima, assim, a história, além de se basear no conflito pessoal ali do Squall com a Rinoa, tem um esquema, assim, de feiticeiros que querem dominar o mundo. É, tem muita coisa de viagem no tempo no jogo, assim. Você joga basicamente em 3 eras, na real. Então, por isso que tem todas essas histórias aí, tipo, de... Ah, o que aconteceu de fato com o Squall foi isso, não foi aquilo? Que você tava comentando antes da gravação. Ah, a teoria do Squall is dead, uma coisa assim. Não, é porque no final do primeiro CD, o Squall, ele leva uma estaca de gelo que atravessa o corpo dele. E muito perto do coração. Além de ele levar essa estaca, ele ainda cai de cima de uma construção. Alta pra cacete, assim. Tipo o arco da França, lá, o arco de Paris. Opa. É, então. Porque na real... Que referência, isso eu fiquei impressionado. Não, porque é muito igual. Daí a teoria diz que ele deveria, na realidade, ter morrido nisso. e tudo que acontece a partir do segundo CD é como se fosse assim um sonho entre a vida e a morte dele. Durante a queda ele tá pensando assim. É basicamente, tá lembrando. Por causa que depois disso. Tudo dá certo, né? É, tudo dá certo e assim, tem muito argumento bom, porque antes eles estavam lá na luta, daí o Skull cai, do nada ele tá tipo numa prisão. É, ninguém sabe se eles conseguiram derrotar ela ou não. E daí, tipo... Ela quem? A ideia, que eu achei que você... É, a vilã, a gente esqueceu. Quer dizer, a vilã é o Timessa, mas o Timessa possui a ideia, blá, blá, blá. Sim. Exatamente. Então, e outra coisa que acontece é que no começo do jogo, tudo dá errado. Ninguém gosta do Skull direito, o Skull é sempre pessimista. Whatever, né? É, o Safer é extremamente melhor que o Skull, assim, em todos os aspectos, se for ver, sabe? E daí no segundo CD, o Skull começa a ficar foda, o Skull começa a ficar mais positivo, assim... A todo mundo começa a gostar do Skull, assim, e às vezes é por motivos tão banais que você vê assim, tá, mas por que eles não gostaram do Skull no primeiro CD, sabe? Às vezes o Skull tá sendo, tipo, babaca, emburrado, como sempre é, e as pessoas não, dão razão pro Skull, coisa que no primeiro CD não aconteceria. É assim, é uma teoria bem boa, né? A gente não sabe se é. É curioso, porque eles simplesmente, praticamente eles não falam sobre o fato do Skull ter sido atravessado por uma estaca de gelo gigantesca. Eles ignoram esse fato e ele tá, tipo, super bem, como se simplesmente... Não mostra ele trocando de roupa pro baile lá e mostrando uma cicatriz no peito? Não, ele tá com a jaqueta, e a jaqueta não tá nem riscada. Ele acorda na prisão de boa, assim... Rapaz, é uma costureira muito boa e um Kuraga muito forte ali. Com certeza. Eu acho que você tem que jogar o CD2 primeiro antes do 1, entendeu? Também a transição de um ou outro também é meio confusa, aí você fica com a dúvida. Acaba exatamente quando o Skull cai, aí você fica assim, pô, e aí? Eu acho que essa cena até do Skull caindo, ela mostra muito, assim, ela ilustra muito bem como que é o tom do jogo, assim, que ele é muito cinematográfico, né, cara? Todas as cenas, as CGs, elas são extremamente cinematográficas. Ah, o pessoal ama, eu sou um deles, eu amo aquela abertura, cara. Porque nossa, aquela abertura parece trailer de filme. Sim, aquela abertura fez a galera comprar o jogo muito fácil, cara. Era a época do visual, né? Tipo, viu, nossa, é um negócio diferente. Olha, uma água transparente. Não, até pelo filme. Pelo jogo ser muito centrado nos personagens, ele tem muito mais cara de filme do que o Final Fantasy VII e até do que o Final Fantasy IX também. E acho que ele é o que mais tem cara de filme de todos os Final Fantasy. Agora que você falou dos personagens, eu percebi um negócio. No 7, os personagens são pouco desenvolvidos, mas cada um deles tem um tema musical específico. Sim. Então, é o tema da Tifa, o tema do Barret. Sim, tipo, sim. No 8, nenhum dos personagens tem um tema. Uh-huh. Exato. É o tema pela situação, praticamente. É, o tema é dado pelo cenário e pelo que tá ocorrendo, sabe? Uh-huh. Não tem uma música que toca quando algum deles chega. A não ser o tema do Aizen Mi, que toca quando tá a Julia e o Laguna, ou o Squall e a Rinoa, mas tipo, fora isso, não tem um tema específico de personagem. Não tem Squall Tame, né? É, exatamente. Não tem. Interessante. Mas só pra enriquecer um pouco mais aquela teoria, também tem aquele outro esquema de que no primeiro CD, tipo, ninguém se conhece. Tipo, o Squall sabe quem é o Zell por causa que eles estudam na Balambi, essas coisas tipo. E de repente você descobre que todos eles eram do mesmo... Orfanato, né? Do mesmo orfanato. Que? Como é que você não lembra de alguém do seu orfanato? É bem... E daí é engraçada a explicação que eles dão, né? Gente, não sei se é engraçado dar spoiler, porque também é um jogo tão velho. Né? 99, cara. Vamos. Mas eles explicam que o uso das Guardian Forces, né? Que são os summons do jogo, elas acabam afetando a memória a longo prazo deles. Então eles tipo não droga, lembram, né? Por causa disso. É, tipo uma droga mesmo. É interessante você ver que, tipo, sei lá, acho que é um dos primeiros jogos que, assim, que dá um efeito colateral pro uso daquele monte de loucuras e magias e poderes que eles têm, saca? Isso eu acho interessante. Porque tem um uso e consequência. É, o que é meio estranho, que você consegue terminar o jogo sem usar nenhuma, bem de boa, assim. Sim. As GFs, em relação à mecânica, assim, é engraçado, porque tanto as Guardian Forces quanto as magias mesmo, inclusive as magias que você dá draw dos inimigos e tal, elas, depois que você consegue 99 das magias mais fortes e acopla seus status, né, que é o sistema de Junction, sim, você fica tão forte assim que fica inútil você usar as magias. É, tirando assim, as magias que aumentam seus status ou que te deixam em transe, né, pra usar aqueles limit breaks, assim, as outras magias ficam inúteis. Sem contar que, tipo, os inimigos não são exorbitantemente... Nem todos, mas nem todos têm um HP exorbitante. Né? Dá pra você se virar com um fight ali tranquilo. Exatamente. É um sistema, na verdade, assim, é um sistema muito interessante, mas ele é muito quebrado. Aquilo que eu disse, a primeira vez que eu joguei sério o jogo, eu consegui lá umas 30 magias, que era Earth, consegui num baú ainda. Eu equipei tudo no ataque do Squall. E daí eu dava uma espadada, assim, apertando R1 na hora certa, que era o gunshot. Sim. E tirava, tipo, 3 mil, assim. Eu batia na ideia com 3 golpes. Uhum. Se você for curioso, você consegue magias boas assim, tranquilo. Se você, tipo, ah, esse inimigo é forte, vê um, dá um draw lá, tipo, opa, última, sabe? É. Tava só fazendo isso, só. É praticamente, praticamente um ninja copiador, isso? É, não, é o grind do Final Fantasy VIII, é ficar procurando draw bom. Ah, tá. É porque também tem outro. Você usa essas magias pra aumentar os seus status. Tipo, Quake, se eu não me engano, é bom pra ataque ou pra HP, eu não me lembro. Não, deve ser pra ataque, porque HP é magia de cura, tipo life. Eu falei Earth, mas é Quake, eu esqueci o nome mesmo. A gente sacou, seu lindo. Você ia explicar, assim, rapidamente, o sistema de Junction, que era basicamente você podia acoplar as magias que você sugava dos monstros, né? As magias eram como se fossem itens. Você podia ter até 99 de cada magia que você pegava dos monstros e você podia equipar essas magias nos seus atributos, né? E elas, algumas aumentavam mais determinados atributos, outras aumentavam, tinha que aumentava mais ataque, que aumentava mais defesa e tal. E só que tinha certas magias que eram mais fortes que outras. Então depois que você pegava todas Meteor lá, todas as magias mais fortes, você colocava elas em todos os status e ficava infinitamente poderoso. Então daí as coisas perdiam. É isso que é foda. Aí você pega o negócio e você evita de usar tipo Meteor ou última, sabe? Porque se usar um pouquinho você vai ficar com status baixo. Sim, é foda. Exatamente. É, por causa que não tem MP no jogo. Só tem o número de magias que você sugou do bicho. Você tinha 10 fires, os 10 fires acabou seus fires, você tem que dar mais draw. Por exemplo, você tá numa batalha lá, tipo, dá uma random battle lá, não sei se é esquema de random battle. É random, tipo, você tá em random battle, você tem 10 magias pra usar contra ele, depois você tem que dar draw pra você recarregar, digamos assim. Pegar mais, dá um yoink lá e pegar mais. Durante a batalha, sim. É um comando de batalha, como ataque ou defesa, é o comando draw. Cada monstro tem uma magia específica. Fora isso também, tem cada personagem tem um comando diferente, não tem depois do tempo. Você pode mudar, tem ataque, magia, draw, GF, item. De cada personagem tem um diferente, se não me engano. É a customização, então. Daí eu acho que tem o da selfie, que ela cura todo mundo. Não, acho que são comandos que são dados quanto mais você usa o GF, eu não lembro direito. Vai usando o GF, você vai, tipo... Você ganha um comando novo, assim, que... Elas aumentam de level. Esse negócio que eu falei, de primeiro upar os GFs, depois upar o seu personagem. Uma outra coisa que eu vi que você upa os GF é quando você dá o burst, né? Você aperta Celeste, é quadrado, um monte de vez, pra ele ir mais forte, né? Ódio disso. Na segunda vez que eu saquei dessa porra. Aí você, tipo, concentra o poder e o cara, tipo, detona, né? É, destrói o controle também. Sim. Uma outra pergunta sobre... É verdade. Outra pergunta sobre as Junction lá, que você usa. Quando você usa a magia, você, tipo, acaba o slot, você não tem mais daquela magia ou você só pode carregar e pronto? Não, você não tem mais. Tipo, você como se fosse um Grimório, você rasga a página, usa a magia e joga fora. Basicamente. Tipo, se você tá enfrentando um bicho que não tem fire, você usar todos os fire dele, você tem que achar outro bicho pra ter fire, pra ficar com fire de novo. Né? Dá fuck. Ah, e tem umas pontos de draw no mundo também, espalhado, assim. Verdade. Geralmente perto de um save point ou alguma coisa do tipo. Ou naquelas ilhas safadas lá, Island Closer to Heaven e Island Closer to Hell lá. É verdade. Chatice. Pô, eu só consegui matar o Diabolos nessa ilha aí. Pode ser. Mas você leva o cara pra batalha lá, aquele lugar, ou você... Ok, achei um cara e pronto. Não, ele é um GF que você ganha e tipo, o cara te dá um item e você tem que usar o item pra enfrentar ele. O GF e vencer ele pra ele virar seu GF, tá? Seu Guardian Force. Só que à medida que você for esperando pra enfrentar ele, vai ficando cada vez mais forte. Tipo, essa ilha que o Wesley falou é lá pro terceiro, quarto CD, já no final. E eu só consegui matar ele aí, porque eu tinha... A minha pergunta é, demorou muito? Demorou, cara. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu consegui achar os Quakes, eu falei, cara, agora ninguém me para. E como eu enfrentei o Diabo facinho... Eu não lembro onde é que pega esses Quakes, mas foi muito sorte, eu achei... Pode ser na loja da Id. Eu nem lembro, eu só sei que, tipo, quebrei. Na loja de quem? Da Id Software. Quando você pega os Quakes, entendeu? Meu Deus. A gente tá muito lento hoje. A gente tá horrível. É que eu jogar umas piadas assim, mas continua. Assim, tem um lance, o Juninho puxou o negócio. Nem todos os GFs que você acha é canônico. Tipo, não. O Diablo, o Tom Berry, o Cactuar também. Gilgamesh. Gilgamesh tem. É que o Gamesh não é canônico, mas ele aparece vez ou nunca, né, também. É só pra dizer que ele é o personagem que pode viajar entre o mundo, o universo paralelo, isso? Ele é tipo aqueles personagens que aparecem aleatórios, sabe? É tipo o Critical Hit, que vem do nada e ataca. Ah, massa. Bahamut é muito foda, cara, o desenho do Bahamut nesse jogo. Nossa, cara, todo mundo é muito legal, eu gosto muito da Shiva nesse jogo. É, a parte do character design dos personagens, do GF e tudo assim, pelo que eu vi, esse jogo foi bem elogiado comparado ao 7. O 7 tem aquele problema lá, tipo, de ser o Bubblehead lá que a gente tava comentando antes, e esse ficou bem melhor, né, tipo... No 7 também Tetsuya Nomura tava. Tetsuya Nomura também tava no 7, não é, Wesley? Isso mesmo, tava no 7. Então, ele tava começando, na realidade. No 8, assim, que você começa a ver o traço dele, ganha bastante personalidade mesmo. Que daí você vê o do 8 e você compara do Kingdom Hearts, assim, as artworks, são muito parecidas. Sim. É, e também tem o lance da, que nem eu falei, da discrepância. É estranho você ver um menininho de 12 anos no campo e de repente, ele cresce no campo de batalha. É. Deixou mesmo pra tudo. E é mais bonito, convenhamos. É bem mais bonito você ver o personagem lá adulto correndo pelas fases e tal. Cara, o que eu achei sensacional no 8 é que você anda e seus amigos andam atrás. Nossa, cara! Cara, e daí já no 9 já não tem, isso dá uma raiva, né? Os caras entrando, tipo, fazem uma parada que é fisicamente impossível, né? Isso teve déjà vu no Pokémon agora, né? Porque no Pokémon Soul Silver e Heart Gold, o Pokémon que você tava na primeira parte seguia. Daí no Black White todo mundo, nossa, agora vai ser um Pokémon muito mais bonitinho. Foda-se. Aqueles três polígonos lá. Pois é. Bom, então vamos aqui pra outra parte que eu gostaria de comentar com vocês. Quantas horas vocês levaram pra fechar esse jogo? Eu sempre tive essa curiosidade, assim, de perguntar quanto tempo o pessoal leva pra fechar um Final Fantasy. Meu foi pouco. Acho que eu levei o quê? Umas 50 horas, mas porque fiz muita coisa. Não, mas é, eu acho... Pra quem não joga Final Fantasy, cara, é muito engraçado falar aos poucos, 50 horas só. Não, mas caralho, eu tô com Final Fantasy 12 e nem tô... Eu tô na metade e tô com 112 horas. Aí, meu... Nossa, eu quando joguei quando zerei pela primeira vez, eu não enrolei não, muito não. Eu, tipo, indo direto, não ficava enrolando as coisas. E ali, cara, corre. Ah, não. E como que eu tava lá com Quake, aquele negócio me ajudou, assim, o jogo inteiro, aquele Quake, dos 30 Quake lá. E eu não demorei muito, não, acho que eu demorei coisa de quase 40 horas, mas nem chego, tem que ter alguma coisa, assim. Tipo, é que era muito rápido. A primeira vez que eu terminei, eu tava com quase 100, 120 horas, eu tentei fazer quase... Eu também. Não era à toa que sua mãe queria esconder o CD lá no Fallout. Sabe, você tem que entender que cada GF que vem é 10 minutos da sua vida. Ah, é verdade. É verdade. Tem que esperar o cara se produzir, olhar no espelho pra ver se a sobrancelha tá certinha. Daí você segura o select. Você segura o select pra não ver as barrinhas. Que daí você quer ver só alguma coisa, uma cinemática. Daí você ficava impressionado. Ai, ai. Cara, eu demorei com certeza cerca de 150 horas, porque eu fiquei muito, mas muito tempo jogando o Triple Triad, que é um jogo de cartas. Cara, Eu peguei todas as cartas, eu fiz tudo que dava pra fazer no Triple Triad, eu fiz. Eu joguei, desafiei todas as pessoas, venci de todo mundo, peguei todas as cartas. Cara, eu se tivesse um troféu pra platinar o Triple Triad, eu teria platinado. Pô, lá na House tinha o Triple Triad pra jogar em rede. Tem, velho, é verdade. Não me mostra isso, vai acabar minha vida. Ah, velho. Aliás, o Will manja de Triple Triad também. Um beijo, Will, que é aniversário dele também. É verdade. Ah, verdade. Parabéns, Will. Parabéns, Will. No dia do lançamento vai fazer sentido, mas parabéns hoje. É, muitas inhenhetas pra você. Agora, outra pergunta que eu sou curioso, que eu vou perguntar pra vocês um monte. Tá bom. Qual personagem vocês mais gostam e qual vocês mais odeiam? Porque normalmente tem um personagem que você odeia, cara. Vamos começar pelo ódio, né? Pra depois aplicar amor. Não comece em mim. Vai, Javan. Não, o Javan tá óbvio, né? Não, eu não quero falar. Eu quero falar por depois, vai. Tá bom. Aí eu começo. Meu personagem que eu mais odeio é a Selva. Ah. Ela é muito sensual, cara. Ela é muito ridícula. Pode escrever. Eu compartilho também, velho. Esse negócio de lolly, assim. Fora da parte, enquanto eu podia, ela tava fora. Eu nunca usava ela, eu também achava o poder de cura dela inútil também. Pera, mas qualquer personagem vogo ou os jogáveis apenas? Qualquer personagem. Personagem do jogo, assim. Às vezes você fala, porra, tem um personagem chato pra caralho aqui. Então, tá ligado aquele lobo lá que o Squall encontra no começo do CD? Aquele mascote? O Griever? É, o nomezinho lá. Então, eu detesto aquele bicho lá. Ah, tá. O Mumba. É, isso aí. Aí eu odeio. Ah. Aliás, é outra prova que o Squall pode ter morrido, né? Que ele só, Munga, os Mogli só aparece depois do segundo. Exatamente. E eu acho que, se não me engano, só ele que vê, não? Alguma coisa assim. É bem coisa maluquice mesmo. Eu não gosto desse personagem. Mas se eu fosse escolher uma personagem da galera, é a Selfie também. Ela é muito inútil. Ela só serve pra aparecer com o chapéu do Irvine no final do jogo. Só. E o Eric, também compartilha essa opinião com o cara? Cara, olha, eu não gosto muito da selfie, eu acho o poder dela inútil, mas eu tenho mais antipatia com o Irvine. É, então eu também não gosto muito do Irvine. Ah, eu acho que ele é muito tipo, ah, sou o fodão da pistola e tal. Segundo que pra mim ele é o excluído do grupo, tipo, ele chega por último, tá todo mundo já amigo. Não, e ninguém dá bola pra ele, né, cara? Você vê como que esse jogo é datado, né? Esse cara é que tem tatu na cara, né? Não, é o Zé. É o Cowboy Sniper. Esquece. Ele é o Cowboy Sniper. O Zé é chato no começo, mas depois você gosta. Ah, o Var é muito, tipo assim, ele é muito legal, assim, visualmente falando, só que ele é muito bosta, né? Ele tem a barriga de chope, né? Não, João? Véi, bota no post. Piada muito direto. Bota um mosaico na cara dele pra ele não processar o level mais. E contigo, Wesley, qual foi o preferido? Rapaz, o preferido... É, tá certo que o Skull é unanimidade, mas eu gosto muito do jeito que o Laguna é humano, velho. Do jeito que ele é falho. O tanto que ele é obstinado, principalmente com o lance da Elone, dele caçar ela, dele amar a mulher lá que ele... A Raine, né, que ele teve o Skull. Eu gosto dele, velho. E ele se fode demais, então isso é um ponto legal. Vê o cara, tipo, sofreu na vida pra valorizar o que tem, né? Ele sofre e vence, tipo, ele vira presidente da cidade de Starmos, isso é alguma coisa. Olha só. Prefeito é lenda, né? Achar a palavra certa lá pra cidade, né? Mas enfim, já vai. É que é presidente, ele se apresenta como presidente, é foda. Então, o Laguna é meu preferido, porque ele foi o único personagem do jogo que me fez chorar. Conte-me. Fiquei curioso. Não, quando ele começa a se fuder, e daí todo esquema de... Ele sempre tá acreditando. Tem uma hora que você fala, cara, você tá morrendo, se fudendo, e daí você chora com ele, cara. Eu chorei. Eu não vou dizer, não vou saber lembrar exatamente o diálogo, mas... E a parte também, mas exatamente foi esse sentimento que eu lembrava, assim. Que ele é tão esforçado que nada derrubava ele, na realidade. E pra você, Juninho? Cara, o personagem que eu mais gosto é a Kistis. Ah, é. Isso é legal. Doutor Milf. Legal, bacana. Milf. E ela tem 22 anos, mas ela é uma menina de 22 anos. Mas, cara, ela no começo do jogo, quando o Skull ainda era um babaca, ela era a única que acreditava no cara, sabe? É verdade. Ah, mas ela até parece que ela era mega apaixonada pelo Skull, né? É, mas quando... Aí eu não lembro direito, mas acho que tem um momento que ele tenta fazer um movimento pra ela e ela vai embora, sabe? Larga ele. No baile. É verdade. Você pode um dar um mega fora nela. Agora, o mais absurdo da Christie's, o mais absurdo é que ela tem 18 anos e ela é professora. É incrível. Não, cara, é outro mundo, né? Ah, é. A galera invoca monstro do rabo, então tá de boa. Ela é muito precoce, cara. Né? Eu sempre lembro dessa parte que o Squalfa manda ela conversar com uma parede. É. Não, mas é essa parte que você dá o fora nela, se não me engano. Fala, é essa mesmo. É porque é tenso, velho. O Skull não era legal no primeiro. Então. Cara, no colégio, uma vez, passou uma foto de uma mulher com os peitos de fora e a cabeça da Kistis. É bonito o rosto dela mesmo, tô vendo as imagens aqui. Nossa, ela é, cara. Pra mim, ela ganha o Final Fantasy VIII sozinha. Ah, sim. E pra você, Eric? Pra mim, é minha favorita... Minha favorita não. Meu favorito é o Zell, cara. Eu jogava o Final Fantasy VIII e pra mim o Zell era meu melhor amigo, tá ligado? Eu olhava e falava, ah, o Zell é meu melhor amigo. Ele sempre tava no meu grupo, ele era porradeiro, ele era da hora, ele fazia acrobacias e ele era o mais legal. É, o Zell, eu curti o Zell. Eu fiz uma pergunta igual a do Zell, o Zell ficou muito tempo. E ele tem, tipo, tem fogo na bunda, né? Tipo, ele não para quieto, então gente animada é bom, é legal. É verdade. É bom que vai animando, você tá aquele momento triste que alguém morreu na batalha e o cara tá pulando, né? Não, mas é de jeito mesmo, ele fica tipo falando, vamos lá, galera, vamos lá. É um cara muito animado. Né? É, sempre deu desses tipos, então eu acho que ele se encaixa bem nessa porra. Ele se encaixa bem num grupo de cheerleader também, mas enfim, vamos lá. Bom, então vamos aqui pra parte que interessa pro Game Track, né? E até porque eu também não manjo tanto do jogo como o pessoal que curte pra caralho. Vamos falar a respeito da trilha sonora, né? Obviamente, podemos citar aqui novamente o genial Nobematsu, né? Que fez um trabalho fodástico, né? O Javan, acho que é uma das vezes que ele participou, ele pediu a mesma música e já vai pedir pra esse podcast, né? Eu amo essa música, absurdamente. Eu falei, o Javan certeza vai pegar Lombardi Garden lá. A gente vai chegar no Lombardi, calma aí. Mas enfim, bom... O Juninho, que é o especialista, de fato, né? Não essa galhofa que sou eu aqui no podcast. Pode dar mais umas palavrinhas a respeito da trilha sonora desse jogo. Como que ela foi construída, assim. Porque eu vi que tem umas coisas bem maneiras, né? Cara, quando eu vi a trilha sonora do 8, que é, assim, foi o primeiro Final Fantasy que teve faixa gravada, de fato. Acho que no 7 tinha uma também. Mas a abertura do 8 é inteira gravada com orquestra. E praticamente tem mais algumas músicas que são cantadas, que a gente tem a da Wise on Me, que é uma balada, que foi o próprio Nobuo que compôs. Uhum. E tem uma entrevista dele falando que quando eu ouvi essa trilha, eu falei, pô, o cara com certeza contratou um monte de gente, gravou com orquestra de verdade e depois sintetizou. Mas aí eu vi numa entrevista ele falando que desde sempre, tudo que ele usa pra compor é um teclado da Yamaha SC80. Aquele teclado só lendário, né? Dourado, assim. Você chega perto de você, tem que colocar um óculos escuro pra ver ele, tá ligado? É estranho que realmente dá a impressão que o som tá muito mais limpo, dá um discernimento melhor do que é cada instrumento. Realmente dá pra... Tanto é que as versões, todos os álbuns orquestrados do Final Fantasy, não tem uma discrepância assim. Dá pra saber que é orquestrado, mas é muito similar, sabe? É verdade. Quando eu vi que ele só usava esse teclado, eu falei, caralho, como que o cara fez isso? Não é à toa que ele é um gênio, né, cara? Nossa, o cara é muito... Velho, eu não sei. Tipo, na entrevista ele falava que a galera achava que ele tava rodeado de computador, de máquina, de sintetizador. Tipo, igual o Yusu Koshiro, sabe? Yusu Koshiro. Cercado pra fora. O próprio Nobuo falou que odeia computador, que ele só compõe e sintetiza tudo no tecladinho dele. Aquele tecladinho lá que ele fez a música de abertura do primeiro jogo lá do Final Fantasy, né? Cara, que foda, né, velho? Não, pra você ver, né? Não é à toa, né? Pra acrescentar aqui, a parte lá da trilha sonora que foi orquestrada foi feita pelo Shiro Hamaguchi. Né? Yep. É assim. E a trilha sonora lá, Eyes on Me, que o Juninho citou, ele foi cantado pela lindíssima Fei Yong, né? Fei Yong. Lindíssima, cara. Puta que pariu, que chinesa bonita, cara. Eu curto uma chinesa. Não, não é Fei Long, é Fei Yong. Feilong. É, o Feilong tá foda, hein? Ai, que merda, velho. Eu acho que também o lance da evolução foi aquele negócio da descoberta do software. Porque no Final Fantasy VII dá pra ver um negócio bem mais sintético do que é no 8. Acho que no 8 o Uematsu manjou mais das putarias da Sony. Ele migrou também, né? Ele baixou uma atualização de drive e fechou o caroço, aliás. É, ele baixou o update do Windows, né? É. Mas da Feilong tem uma história interessante, que quando que ele compôs a música, o tema do Eyes on Me, e ele não tinha ninguém pra cantar ainda. Ele simplesmente escreveu e falou que ia ter uma faixa cantada. E o que ele fez é que ele chamou a galera toda da equipe, todo mundo levou o CD de cantava, de vocalista, pra ele ouvir e tentar achar alguém pra cantar a música. E falaram que, tipo, eles ficaram uma semana ouvindo música, ele não conseguia encontrar alguém que tivesse a identidade. Aí um dos estagiários lá levou um CD da Fei Yong e ele ouviu a primeira música, aí todo mundo começou a olhar um pro outro assim e identificaram só pela primeira música que ia ser ela. Olha só, nossa, que maravilha, nossa. Que tesão, cara. Não, isso que dá, né? Tipo, o estagiário às vezes ajuda a galera, assim, sem querer. Às vezes ajuda. Tá, então vamos aqui fazer o seguinte, o Juninho, que curte bastante a trilha sonora de Final Fantasy em geral, né, peça sua primeira música, então, sua música, né, sua primeira, né? A gente vai escolher só uma música só pra esse cast, né, que é sua primeira e última música. Juninho, então manda bala aí. Cara, minha música, então, é o The Castle, e eu não vou falar muito, vou falar depois, toca aí. Então vamos lá. Thank you. Comentei isso com o Juninho até na Batcaverna do Level Mais. Eu sempre fico surpreso com o órgão, o teclado gigante, o órgão dessa música. É bom especificar. É. É porque é medonho e gracioso, né, não, Juninho? É, cara, essa música ela tem esse contraste, sabe? Que ela começa como um clima de terror, que é esse órgão, aí depois entra o piano. No meio da música, tipo, um minuto e pouco, ela para e entra um negócio que parece de um palumpa, sabe? Da parte que é sim, velho, é tenso. É assustador e acolhedor ao mesmo tempo. É, cara. Melhor definição. E ela toca no último castelo, sabe? Castelo que é fora do tempo. É porque é o castelo, né? Por isso que é The Castle, né? É aquele que você anda pela corrente, é aquele que você anda na corrente até chegar lá. Caramba. É o castelo em cima, assim. Se for, ele é foda. Eu sei que é um castelo fora do tempo. Eu não lembro da imagem de correr em cima de uma corrente. É bem provável que seja esse mesmo. É. Mas tudo bem. Eu lembro de ter salvo nessa parte, ter feito um save separado só pra poder voltar e ouvir essa música. Nossa, olha que coisa bonita. Incrível isso. Tem que você falar que ia gravar o áudio do... Ia gravar o áudio lá na fita cassete. Ah, não, né? Nessa época eu já não gravava mais. Pagou com a pirataria, né, safado? Então, Wesley, qual é a sua música? Você que pira a trilha sonora de Final Fantasy VIII, que ficou indignado com a minha música, mas depois a gente fala isso. Não, é porque ela é clichê, mas tudo bem. Enfim, bom, como tanto o Juninho quanto o Ek, quanto o pessoal do Super Controle sabem, a que eu escolhi é a Don't Pierre. É porque o Javano participou desse nosso conclave Final Fantasístico dessa época. Aí, assim, bom, primeiro. Bom, eu vou fazer o mesmo mise-en-scène do Juninho. A música é a música de batalha. Don't Be Afraid. Então vamos lá tocar. é aquele negócio que eu falei, normalmente músicas de batalha sempre enjoam. Mas não sei porque eu não consegui enjoar ela, principalmente por conta do meio da música que, tipo, tem aquele negócio do tam, tam, tam, tam, tam, que fica aquecendo. É o meu soluço, né? E por conta do vídeo que eu postei aqui faz um tempinho, da versão ao vivo dessa música. Que tem o tiozinho do... o lendário tiozinho do teclado. Vídeo no post. Não, eu vou postar de novo. Na beira de um minuto por aí... Teclado aparece... triângulo. É o headbanger do triângulo. O headbanger do triângulo. Ele fica lá mexendo a cabecinha, tocando. É o melhor. E sem contar que eu acho que essa música é uma das que teve mais... Ela e a Liberi Fatale. Teve mais versões, assim, orquestradas, tocadas por outras partes. Eu acho que até um pouco mais que a Eyes on Me, porque tem um empecilho de não ter a voz e tal. Ah, sim. Mas às vezes o cara coloca o instrumento pra, digamos, substituir a voz. Né? É tipo as versões do Portal que eu vi. Ah, enfim, this is my music, bitches! Cara, eu tenho que dizer que a música de Final Fantasy VIII, uma vez, né, eu que sou um viciado em Final Fantasy, eu fiz um ranking das minhas músicas favoritas. Na ordem, assim, né, do 1 ao 13 e 2, das minhas músicas de batalha do Final Fantasy. E a música de Final Fantasy VIII está em segundo lugar. A primeira do 6. Não, a do 6 é a terceira, a primeira é a do 7. Do 7, olha só. Eu gosto mais da do 7. Mas a do 8 também é uma das minhas favoritas, né, porque está em segundo lugar, afinal das contas. E eu curto demais ela, e principalmente a versão dos Black Mages dela. Black Mage, lendas. O jogo que mais tem música do Black Mages é o 8. É o 8, né? Então, eu acho que a música de batalha, eu acho a do 8 é mais legal, porque parece que... É que toda música Final Fantasy tem um padrão, na realidade, né? Daí parece que no 8 ela, tipo, porra louca, assim. Vamos fazer um negócio muito diferente. Mas... É porque ela tem cada cinema que eles deram, né, da sonora e no próprio jogo. Pois é, exatamente. Então, a música de batalha faz com que o negócio maçante do GF dele vir meia hora e sair não é um negócio chato por causa da música. Não, tanto... Nessa época não tinha o botão skip, né? Ou, bem lembrado. Mas você tinha que dar o boost lá, então o skip ia foder com a porra toda. Sim. Tá, o cachorro falando aí no fundo. Já é o meu cachorro, it's my dog. Sua música, a gente já comentado anteriormente, do Lombard Garden, né? É, a minha música basicamente é Balloon Garden, que é tipo assim, deve ser a segunda ou terceira música que você escuta no jogo. Cara, ela não tem nada de especial, assim, por dizer assim, um momento, não existe nada especial, porque você só tá correndo no colégio, mas a música me tocou de um jeito tão incrível, assim, ela é tão calma, ela me dá uma paz tão gigante, que, assim, se eu só tô muito agitado, eu realmente escuto essa música, eu me arrepio, eu lembro do colégio como eu estivesse lá, tá ligado? Uhum. E eu lembro dos bons tempos que não existiram direito pra mim. Ela é uma música que causa um acalanto muito forte, né? Até nossa, ela é muito gostosa de ouvir, é uma música muito calma, eu adoro. É, toca aí Balloon Garden. Balloon Garden. Falando do Garden. Thank you. Mas balambe, vamos lá, então. Uma coisa que até vou observar. No álbum recente, até que eu resenhei pro violão de 8 bits, o Final Fantasy Orquestra, acho que é Orquestra Sessions, não me lembro, ele tem uma versão do Balam Garden que, nossa, ficou muito boa porque ela se estende de um jeito maior do que era na música mesmo. Ficou muito gostoso. Uhum. É porque as músicas mais calmas, aquela coisa que o Javan falou, tranquilidade, etc. É porque também tem outra. Isso é um padrão que eu vejo nas orquestras, nos discos orquestrados. Nem todas as músicas calmas, elas tocam com frequência. Então, isso pra mim foi uma surpresa até boa, inclusive. Eric, e contigo? Se era a sua música? Cara, eu vou aproveitar que o Wesley puxou o tema de batalha aí. E eu vou puxar outro tema de batalha. Mas não é o tema de batalha tradicional e nem o tema de batalha de chefes. É o tema de batalha que toca quando você está jogando com o Laguna. Que é o The Man with the Machine Gun. Vamos lá tocar. Então, toca aí. De batalha, segunda não, né? Música alternativa de batalha, né? Vamos dizer assim. Cara, eu gosto muito dela porque ela é muito animada, assim. Ela é muito incrível, cara. Cara, ela te dá assim uma empolgação, só de pensar nela agora e tu tá escutando aí o jogo. Eu já tô batendo animado, pé, entendi. Exato. Eu tô já me mexendo na cadeira aqui, cara. Eu fiquei. Cara, tem mais uma música. Como essa música é legal, essa é a melhor música do jogo. Sabe? Sim. Automaticamente você teve. Não, foda, é bom até a gente explicar que ela toca quando você tá usando Laguna nos flashbacks de Dorgas do Squall, né? Ah, sim. É, porque no mundo atual ele é presidente, né? Exatamente. Mas você passa pelos flashbacks de Dorgas e você controla o Laguna e ele tem uma Machine Gun, né? Então, The Man with the Machine Gun é exatamente o Laguna. Não, isso é até um negócio que o Juninho falou, essa música podia ser perfeitamente se chegar Laguna's Theme. Só que ficou tão bem manjado que deixa quieto, a gente releva, tá tranquilo. Nossa, tá. E o nome, quando eu descobri que o nome é The Man with a Machine Gun, eu achei tão legal, cara. É, cara, é muito legal. E eu gostava muito das partes do Laguna, porque eu achava que, sei lá, quebrava um pouco o ritmo, mas era legal você ver uma parte nativa e ver onde que ia dar aquela história, né? Por que, que você tava jogando com aquele cara, por que aqueles flashbacks estavam acontecendo. Então, pra mim, era muito bom quando jogava com a Laguna, e essa música só deixava tudo melhor, porque ela é muito animada e legal. Bom, vamos falar a respeito da minha música, que é mais clichê, obviamente, tocou na abertura, e eu vou repetir ela aqui de novo, cara. Ela tocou mais ou menos na abertura, né? Porque eu fiz aquele Fade In, Fade Out, quem manja de edição, tá ligado? E eu vou falar da música aqui, Libere Fatale, então vamos tocar aí. Obviamente clichê pra caramba. Eu gosto bastante dela pelo fato de que, como eu não conheço muito a série, pelo fato de não ter jogado, mas ela é tão, tão, eu acho que, cara, tem que ser quase certeza absoluta que só a música vendeu metade da venda do total do jogo, assim, cara, porque essa música é muito foda. Como assim? Como assim? Eu acho ela um milhão de vezes melhor, cara, do que o tema do Final Fantasy VII, o One Winged Angel. Eu fiquei muito feliz quando na VGL desse ano eles tocaram essa ao invés do One Winged Angel, porque eu não tocava mais. Será que eu fosse você, se eu ia chorar nessa música? Nossa, porque essa música é muito boa. Ela tem um momento foda, empolgante, foda, preocupante, numa música, tipo, digamos, curta, né? Não tem muito o que se preocupar. E instrumentação fodástica também. Não tem ela conta uma, mas também é o lance da cinemática inicial, né? Que já te assusta. É, exatamente. É por isso que eu falo que ela é bem clichê, porque como... Não, pra você ter uma ideia, no primeiro podcast musical que eu ouvi, que foi o do Downloading, quando era... Eu esqueci o nome da porra, mas enfim. GameScore Watch. Isso! Aí, tipo, foi a primeira música que eu ouvi lá, a primeira citação de Final Fantasy. Aí, tipo, virou o carro-chefe. Mas eu concordo, é impossível não lembrar disso. Não, e é interessante porque na CG inicial é mostrando, tipo, é o sinopse do jogo, praticamente, né? Já mostra o embate entre o Squall e o Safe. Você pensa que o cara é inimigo, depois você vai descobrir que é só um treinamento, né? Só pra ver se ele vai virar Cid ou não, é isso mesmo, né? É, eles estão treinando espada mesmo. Na realidade, ele é sangue, né? É mega dramática. Ele é um douchebag gigante, só isso. Ah, ele é meio que o Gary do... Gary, tipo, pro Ash, assim, em Pokémon, tá ligado? O rival ele que é ele não é muito relevante. Mas ele é rival, mas depois ele vira meio que amiguinho rival, né? É rival na primeira fase. A pergunta pro Javan, que vai manjar. Ele é um personagem tanker? Acho que não, mas ele tem um amigo que é. Não, porque o Hidan fez cosplay dele. Porque... Ah, é verdade, nossa. É caceta, crazy. Demando foto. eu não sei onde tá a foto disso, eu tenho que procurar depois. Se caso achar, vai estar no post aqui. Caceta, e é muito tempo atrás, ele fez... Ah, o Safer, sabe? Cara, o Safer no Kingdom Hearts, ele é exatamente o que era no Final Fantasy VIII, é incrível. Exato, exato. Isso é medonho e é medonho. É, ele, por causa que todos os outros, assim, beleza. Ele é novo, por exemplo. O Tidus novinho, não tem nada a ver com o Tidus, de verdade, assim. Ele só é meio animado. Mas o... Nossa, o Safer novinho é muito igual. Pegaram muito bem a essência dele. É muito parecido, é incrível. E o foda também é que, tipo, ele vira... Ele é um dos antagonistas, é um dos clássicos antagonistas que não morrem, né? Ele não morre. Ele acaba sobrevivendo na porra toda. É porque ele se redime, né? Exato. Eu não sei o que ele faz, mas ele fica... Legal, ele vira menos douchebag. Ele compra o passe dele. Bom, então vamos finalizando aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse formato, que, digamos assim, um pouco mais corrido. Porque dá pra ficar falando sobre jogos de Final Fantasy por mais que uma hora mesmo, né? Não tem muito o que falar. Tipo, muito o que dizer a respeito desse formato. Caceta! O Jabra, que porra é essa? Desculpa, eu vi isso no... Que porra é essa? Eu vi isso no Twitter. Cara! A imagem vai estar no post, talvez você entender pra... Ele já tá bravo com a gente por causa do Kojimão. Kojimão, vamos lá. É, não vai... Tá... Caralho, ontem no stream do Ruel, ele ficou muito bravo, porque tava todo mundo saindo usando ele, cara. Não, velho, você acha por que eu incluí o Kojimão na tirinha nova? É... Menage. Enfim, bom, é assim, ó, eu não quis fazer igual os formatos que a gente tinha feito anteriormente pros Final Fantasy, que a gente falava tintim por tintim, como se fosse uma enciclopédia do jogo. Eu preferi mais falar da experiência e automaticamente vocês foram falando da história, né, dos personagens, e eu acho que eu vou preferir seguir esses caminhos pros próximos casts de Final Fantasy ou até mesmo de outros jogos. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui do podcast. Yay. Então vamos agradecer aqui primeiro, Juninho. Oh, eu que agradeço por ter me convidado pra falar de Final Fantasy, que é um jogo que eu adoro, cara. Eu que adoro. Eric Seika. Isso aí, ó. Esse é o quê? Qual o game track de Final Fantasy que eu tô participando? Eu participei de muitos de Final Fantasy. Adoro falar de Final Fantasy. Me chamem sempre, por favor. E só, já corrigindo o que o Wesley falou. Farou? Olha só, farou. Farou. Farou? Que o Wesley farou, né? Esse cast de Final Fantasy, não, vocês não vão participar só de cast de Final Fantasy. Vocês vão ser convidados para outros, tá bom? Calma que o podcast tava em hiato, então vocês têm que aguardar ele voltar no ritmo de novo. I play other games, fuckers. Ok. Eu não jogo, não. Eu só jogo Final Fantasy, então podem me chamar. Eu já tenho o ranking de todas as músicas de batalha, de chefão, de Final Boss, de todos Final Fantasy, então eu sou um doente mesmo e pode me chamar pra falar de Final Fantasy. Até o fim dos tempos ele vai revelar o ranking em algum podcast. É verdade. Nossa, velho, não me diz... Não, velho, tem um limite, você não vai me dizer que você gostou do Japinha lá da conferência da Sony, não. Nem vem. Ah, nem não, vem. Aquilo tem limite. Não tem nada de Final Fantasy. Tem limite daquele English. Mas, se ele tivesse anunciado que aquilo era Final Fantasy XV, daí eu teria cagado. Ah, tá. Sim, eu vou lá também. Javan, agradeço também. Oiê, beleza, valeu, é nóis. Único cosplayer da galera aqui. Na verdade, você me chamou só porque eu fiz cosplay, né? É, obviamente. É um ótimo motivo. Você é o tiozinho do Barriga de Chopp ali. Mas é muito legal gravar com esses caras que, tipo, manjam muito mais que eu de Final Fantasy VIII, por causa que eu joguei meio que por cima e esses caras são extremamente viciados. É legal, você sempre aprende muita coisa, mesmo gravando. Tipo, você jogar 30 horas e você é um noob, né? Sim. Não, mas é que, tipo, eu super joguei muito whatever, jogando muito rápido, querendo zerar logo, tá? Enfim, muito obrigado. Agradecer também a participação aqui do Wesley Pires. Eu que eu saí da geladeira junto com o Fê daqui, como eu falei, eu não só jogo Final Fantasy, eu jogo Kingdom Hearts, que é a mesma coisa, mas... Eu jogo só Final Fantasy, jogo só TF, na verdade. Nossa, eu tô parando de jogar TF, eu tô jogando muito Street Fighter pra morrer menos pro Will, eu sou um horrível. É nóis, hein? É nóis, nóis nada, o Wesley Pires tá reclamando que você não joga com ele mais, beijo. Pois não, é. Joguei uma vez só, né? Uma vez. Na verdade, eu queria comentar com você, né? Que o Wesley, o Eric e o Javan agora são do estúdio. Olha só que bonito, revelações, galera. Revelações. E a gente cobra barato pela hora. Cobrar por hora é coisa com o Juninho, né? Dono do Lan House. É, não, acabou isso. Eu não sou mais dessa vida, tá? Agora eu cobro por serviço. Ele está voltando, né? Isso é importante, né, Juninho? Ah, e tem o Michel também. Olha só que maravilha. Estúdio voltando agora, esse mês aí. Já tô editando o próximo. episódio. Provavelmente esse vai sair primeiro. É verdade. Mas isso aí, acesse o Beat Studio. Acesse pelo YouTube e pegue o Beat Studio pra ouvir. Logo.com.br. E eu ouço também a coluna Overkill, que é um podcast lá do Super Controle, que é onde Eric Seca e Matheus Lima falam sobre temas polêmicos, né? Isso aí, cara. Ouçam lá toda segunda, quinzenalmente. Talvez quando esse cast sair, ele já esteja passando toda quinta, quinzenalmente, porque acho que o Super Controle vai voltar a ser quinzenal, mas caso isso não aconteça, quando esse cast sai? Esse cast vai sair, deixa eu... Amanhã. Não, tá bom. 21, daqui uma semana. Daqui uma semana? Não, então isso ainda não vai ter acontecido, então melhor eu deixar só na segunda-feira. É, toda segunda, quinzenalmente lá, então acessem e, enfim, a gente tá lá falando de bobagens e de coisas polêmicas e falando mal de MOBAs, então entrem lá. Eu li no Twitter algo como que o Overkill é muito melhor que o podcast atual do Super Controle. Olha, pô. Que é isso? Não. Só estou repassando o que foi lido nos meus olhos. Não, todos eles são excelentes. Confira os dois podcasts lá, o Super Controle. Matheus Six, Frajola, um monte de gente bonita. Esqueci o nome, então falo muito. tá bom, Augusto Fuca, Lanzonetti, um monte de gente, Yuri. Enfim, isso aí, todos nós somos o time do amor. É isso aí. Então, galera, ficamos por aqui. Até a próxima edição. E falou! Falou! Falou, abraço! Falou, abraço do Lobo Guará, vamos lá. Abraço do Guará.